Somebody talking about the Pentagon. De 99, prossiga. Gentileza, só para confirmar se vocês receberam a DLA 3399, segunda coordenação para 612 do Lula. Da 3399. Ok, obrigado. Então, voador, uma Diagol Onono 61. Onono 61, aciona identificação, autorizada a chegar na mar e desce para 2.000 pés, o ajuste no 098, voa para a duna. E reporte estabilizado. Confirmada, para o gol Onono 61? Afirmativo. Vai voar a duna, reportagem estabilizada em LS-X-Way. Fala o seu passageiro, a boa estação mal, descansando a 3.7. Gente, o Onono 61, apenas para confirmar, é uma mulher, Vanessa Taveira Palmeira Xavier, 31 anos, e sintomas são dores abdominais, fraqueza e pressão baixa. Tem alguma outra informação? Afirmativa, a informação é essa mesmo, e mais uma outra informação através do médico aqui a bordo, que ela possui hipertireoidismo. Gente, qual é a posição da paciente na aeronave? Ela está sentada na parte central da aeronave, vai ser passada para a parte da frente, ok? E 4,50 de dados. Gente. Ono atingiu do nível Ono 61. Desce e mantém 2.000, reporte estabilizado no Ono 61. 2.000 gol no Ono 61, reportará estabilizado. 0555, Zulu, vento Uno, 60 graus, Uno zero, nós. Visibilidade maior que 10 km, céu parcialmente nublado, 2 mil pés, ajuste de altímetro, Uno zero, Uno oito, nível de transição, 045, temperatura, 25 graus, procedimento ILS, X-ray, para a pista, Uno zero, pista em uso, Uno zero, rádio farol, Salvador, inoperante, controle Salvador, 1, 2, 0, decimal, 8, 0, torre operando na frequência 1, 1, 8, decimal, 6, 0, solo e tráfego indisponível, atenção, taxiway, alfa, interditada, entre, taxiway, Juliet e taxiway, Índia, aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 1, 2, 2, decimal, 5, informe que recebeu informação ECO. Salvador International Airport, information Echo 0555, Zulu, wind 160 degrees, 10 knots, visibility more than 10 kilometers, scattered 2,000 feet, altimeter setting 1018, transition level 045, temperature 25 degrees, ILS X-ray, procedure for runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service, Salvador approach control 120.80, control tower on 118.60, ground control and clearance not available, attention, taxiway alpha closed between taxiway Juliet and taxiway India, otherwise you received information echo. Aeroporto Internacional de Salvador, informação ECO 0555, Zulu, vento Uno, 60 graus, Uno zero, nós. Visibilidade maior que 10 km, céu parcialmente nublado, 2 mil pés, ajuste de altímetro, Uno zero, Uno oito, nível de transição, 045, temperatura, 25 graus, procedimento ILS, X-ray, para a pista, Uno zero, pista em uso, Uno zero, rádio farol, Salvador, inoperante, controle Salvador, Uno, 2-0, decimal, 8-0, torre operando na frequência 1-1-8, decimal, 6-0, solo e tráfego indisponível, atenção, taxiway, alfa, interditada, entre, taxiway, Juliet e taxiway, Índia, aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 1-2-2, decimal, 5, informe que recebeu informação ECO. Zé 601, 386, gentileza. Completa sinal com a torre, 786, bom pouso. Obrigado. Torre Salvador, pode agora Uno, Uno B1, está apresentando na, no localizador, e ela está aqui, já encontrei baixada para lá. Altímetro no 0, no 8, reporte quando estiver abaixado travado. Já abaixado travado. Ou no 1-1, condições visuais. Chegou no 1-1, tráfego avistado, tem livre pouso. Pistão no 0, vento 1, 50 graus, com uma dúzia de nós. Livre pouso no 0, 1-1-1. fechar equipamento, ok? Clareza 1. Melhorou, tá 3601, São Paulo, Congonhas, nível 3620, está autorizado via Pêzulo 10 até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepto, Pêzulo 16 até Belo Horizonte, Bravo, Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita, Nadael, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5570, controle 120, decimal 8. Deixa-me pronto, tá 3601. Camarada, tá 3601. Informação Gol 1161, já foi solucionado.